Eu esperei até que ela olhasse aqui pra mim. Seria quase impossível, mesmo assim não vou sair daqui. É a mulher dos meus sonhos, não acredito. Eu nunca vi coisa mais perto. Se me falarem, eu digo que é mito. Aí mulher, eu sei que você não é do bem. Olha pra mim, te quero aqui. Quero te possuir, então vem. Vem pra minha cama que eu te mostro do que sou capaz. Por você eu largo o mundo, deixo tudo pra trás. Deixo de ser um bom rapaz só pra viver com você. Não importa onde te encontrei, por enquanto só quero prazer. Seu cigarro parece que a deixa mais charmosa. O seu lindo vestido vermelho merece uma menção honrosa. Nessas horas eu queria ser um cara podre de rico, pra poder te dar de tudo, pra você alimentar meu vício. Mulher do mal, eu sei que você me prejudica, pois quando penso em você eu imagino coisa que nunca pensaria. Uma noite é muito pouco pra fazer o que eu quero. Nem que eu pague nessa porra que se foda, eu já estou me livrando. Traz aí mais uma dose da coisa mais forte que tiver, pra ver se eu tomo coragem pra falar com essa mulher. Que perfume é esse? Meu Deus, olha que coisa mais divina. É a coisa mais sublime que meu nariz já cheirou um dia. Eu sei que você já percebeu que eu estou te olhando, mas disfarce não dá trela, filha da puta tá me esnobando. Vou perguntar pro garçom que mulher é essa. Que mexe com todo mundo, mas que porra de coisa mais bela. Nem percebo que estou quase ficando bêbado, mas não estou chapado bastante pra perder a porra do receio. Não, é o máximo que ela pode me dar. Mas se eu ficar aqui sentado, nem isso eu vou poder ganhar. Estou tão vidrado que nem percebo que está à minha volta. Eu sei que tem mulher pra caramba, mas eu quero aquela senhora. Não sei se é senhora, mas eu chamo assim até o ponto onde a educação me permite. Eu falo sim, mas eu garanto que serei educado quando eu te pegar e ver você tirando a roupa e me falando pra aproveitar. Que me fala o que você quer, que eu dou um jeito. Nem que eu trabalhe o ano inteiro só pra fazer o seu desejo. Deixa eu ser o homem que você sempre quis ter. Mulher safada, eu sei que sou capaz e vou fazer por merecer. Com você aqui eu penso na porra do casamento. Por você até isso eu faria sem ressentimento. Vem aqui, senta comigo, pede o que você quiser. Bebe um pouco dessa porra que eu bebo e nem sei o que é. Só sei que é forte como que eu sinto por você. Deixa eu tirar esse batom da sua boca e te fazer querer o que eu tô querendo desde o dia em que te vi. Pode falar quanto é que você cobra pra me fazer feliz. Pago mesmo que se foda.